1500 pés, radial 240, na escuta. Controle Salvador, boa noite, Azul 470, informação Vitor. Azul 4070, sem identificação, chegada a Mari, desça 060. Desce para o nível 060, Azul 470, tem alguma dúvida de condenada? Sim, não faz 3. E some antes da saída para prosseguir. A posição prevista é a remota 1 no 2. Posição prevista, remota 1 no 2, na saída do pátio, chama novamente para novas instruções. Salvador, fronteira 2526, no pátio de autoridade para acionamento. Livre acionar, chame quando plantar o táxi 2526. Reportar para o táxi 26. Abjet 5810, prossegue para a remota 12. Prossegue para a remota 12, Abjet 5810. O trip 5218. Confirme. Vamos descer para 2000 e reportar no walk? Afirmo. Ah, vamos sim. Perfeito. Voo no 884, controle Salvador. Desçamos para 3000 com 10, 11, direto Duna. Voando Duna, descendo para 3000 com 1011, voo no 884. Azul 4070. Ajustado 1011, desce para 4010, direto Duna. 1011, 4000, direto Duna, obrigado. Gol no 631, ser informação Vitor. 319. 31. 1631, nós não temos o plano. Informe de mais de calços fora. É o 1613, o calço fora é o aos 45. 1613 Brasília 360, copia? Pronto, prossegue. Autorizado Brasília 360 via Pêsulo 17. Decola 10 com curva direita, saída Gola e transição ao Fito. Controle opera em 1198 e o transponder 5515, coteje. Autorizado Brasília 360 via Pêsulo 17. Cola cabeceira 10 com curva direita no perfil da Gola e transição ao Fito. Controle de saída em 1980, aciona 5515, o 1613 a Gol. Correto, 613, quando pronto, chama em posicionamento no 01. Portarão no 613. Solo, Salvador, boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, boa noite, táxi Alfa Quilo, passo 3. E chame antes da saída do passo 3 para prosseguir. Alfa Quilo, passo 3, chamará para prosseguir. Solo Salvador, parceira 2526, para o táxi com 5 a bordo. 2526 com 5 a bordo, o autonomia alternativa, confirme? Autonomia de 3 horas alternando a Nápoles, informa que tem condições de decolar da interseção aqui do pátio de autoridade. Ok, sente o 2526, livre táxi e chame na interseção para prosseguir com a torre 1186. Na interseção chama a torre 186, 2526, boa noite. Salve Salvador, boa noite, é 3603. 87, pronto, pushback, estacionamento. São 3603, ciente, 07, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 3603. Controle de Salvador, gol no 884, fazendo 5 mil pés. 884 para 3 mil duna. 3 mil duna, no 884. O 884 agora reautorizado para 2 mil, livre LS, reposta estabilizado. 2 mil, livre LS, reposta estabilizado, gol no 884. Que é convido, subir e mantenha 2000, altimetro com 1011. Subir e manter 2000 em órbita, é convido. Após a passagem do tráfego na final, é hora 1 ATR da trip. Após o tráfego pousar, pode alinhar e manter a partir da interseção 2526. Após o tráfego na final, alinhe e mantenha a faixa 2526. Passarei 2224 e aguarda antes da saída do pátio 3 para prosseguir até remoto 1-4. Certo, vai aguardar. Mil azul 4070. Mike Covito, complete o 360 pela sua direita, estabilize e mantenha para o 270 sob vetoração. Ok, então pela direita, continuando para a proa 270, Mike Covito. Torre Salvador, Força Aérea 2526, autorização para alinhar e manter? Autorizado, alinha e mantém 1-0, 5-2, 1-6. Confirmando, 2526, confirmo, 2526, alinha e mantém cabeceira 1-0 a partir da interseção, aguardando pista livre. Afirmativa, alinha e mantém a partir da interseção, aguardando pista livre, Força Aérea 2526. 35218, solos 43, libere pista direita, chame solo, frequência 1219. Livrando a direita, solo 1219, 35218. Descida o Vitor Kilo, Quebec. O ajuste em Salvador 1-0, 1-1. Autorizado a decolagem da 1-0, 90 graus com 1-0-9. Utilizado na LS com 1-8-8-4. Aeronave da Força Aérea que modulou com Salvador, pode retornar à frequência de Recife, 1251, 1-3325, no momento não temos tráfego informado. Whisky Zulu, aciona identificação, voe na Pro do VR, reporte no ideal de descida, prossegue para a pista 7. Reporte no ideal, Whisky Zulu. Estabilizado de LS 1824. É uma reposição, após prossegue até a remota 1-4. Após a remota 1-4, 2224. Foi pro de Duna, Mike é com o Vitor. Presente, Duna, Vitor. 19, decimal 8, uma boa noite. 119.8, Força Aérea 2526, informa o objeto na pista logo após a interseção na lateral direita. Objeto na pista após a interseção lateral direita. Afirmativo. Ok, não foi possível identificar, né? Negativo, parece uma peça de lixo, alguma coisa nesse sentido. Ok, obrigado. Alô, 352118. Força Aérea 2526, cruzando 2000 na Golia Fitor. Força Aérea 2526, muito boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída Golival Ofito. Acende para 360 Golia Ofito, 2526, muito boa noite. Fui informado pelo aeronave que decolou à frente, o tráfego da Força Aérea, tem um objeto na lateral direita da pista, próximo ali àquela interseção ali, do próximo ao Papi, logo após ali o Papi. Prefere aguardar ou vai prosseguir para o pouso? Está na lateral, vamos prosseguir, boa noite, 84. Ok, ele informou que está na lateral direita da pista, do eixo de decolagem, ok? Então, vento de 90 graus, 10 nós, baixo travado, tem livre pouso na 0, 1884. Livre pouso, 1-0, boa noite, 84. Está na direção, na altura do Papi, senhor? Isso, próximo ali o Papi, aquele primeiro pátio que tem ali onde você está vendo aquela viatura lá com a anticolisão ligada, na entrada daquele pátio ali, ele decolou daquela interseção, assim que ele iniciou a corrida, ele avistou ligeiramente à direita do eixo, ok? Sim, estaremos atentos, boa noite, 84. Salvador 83603, porta 1.7 da 1-0, pronto. É 3603, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 3603. 4070, informa que era nave sua frente, o gol no 84, prossegue para o pouso. Nós não temos informações a respeito do objeto. O senhor segue para a aproximação ou prefere descontinuar? Por mim, eu prossigo na aproximação. Caso for necessário, a gente remete até ali na DA. Gente, só toma a abelha do externo agora, chame a torre 118 decimal 612. 118-612, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4070, uma milha do externo, baixar travado. Lima, acena identificação. Reporte no ideal de descida, segue para a cabeceira 1-0-7 de Salvador. Cruzeiro 70 à vista, no lado esquerdo uma viatura com anticolisão acionada. Está no 1, para pushback, pelo menos. Bom, estou avistando a pista, a aeronave livrando agora aqui, ainda não avistei a viatura. Ok, Sérgio. O 1884, solo os 48, libera a direita, solo 219. Livrado na foto, solo 219, não avistamos o objeto, só para informar. Confirme? Não conseguimos reparar o objeto na pista. 5-0, chegada a mão. Gente, o Fox Trat Lima, plano modificado 21149. descendo agora para 1.500 pés, ajustado 1.0.1.1, proa da rotatória. Bom, estou avistando aqui uma luz anticolisão ligada lá. Por mim, eu passei para o pouso. Ok, uma centena, uma dúzia nós. 4070. Vem para ingresso no pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3. Está fazendo para ingresso no pátio principal, gol no 8. Nível 1.60 até 40 milhas. 1.60 até 40 milhas com liberação do controle. E vocês estão no 60 e 40 milhas, da 3603. Informativo. Aquilo que é back controle. Prossiga. Tem condições de presente voar na proa de Paripe? Afirmativo. Já vai seguir como número 2 na aproximação, o Vitor, que é back voar na proa de Paripe. Reporte no ideal de descida. Atente na prova de 40, reportar para a descida, Vitor, Whisky, Foxtrot, Lima, reporte passando nível de voo 070, já que não recebe seu modo Charlie. Estacionado, acionado, cruzando 070, Foxtrot, Lima. Estacionado 5512, cruzando 080. Whisky, Foxtrot, Lima, somente para informação, nós temos um tráfego, posição de 10 horas, 17 milhas. No mesmo rumo de China, no nível 070, Papa Alfa 32. E 4070, solo 51, libera a direita, chame solo 121, 94070. 219, azul 4070. Controle, Vitor, Kilo Quebec para a descida. Vitor, Kilo Quebec, desça para nível de voo 040. 040, Quebec. Salvador, Kilo Zulu, salve para a descida. Whisky, Kilo Zulu, descendo para 2.000 pés. Reporte visual para modificação das regras. Chame antes da saída do pátio 3 para prosseguir. Alfa Kilo, pátio 3, vai chamar antes do ingresso azul 4070. Não, confirmando. Alfa Kilo, pátio 3, você vai chamar para sair do pátio 3. Ciente para sair do pátio 3, azul 4070. Cuidado no curso, tensão abortar na curta para a base pela direita, 17 posicional. Temos vento? Confirmo, vento 90 graus dentro. Cortado. Daqui a 90 graus com 10 nós, informe para iniciar a curva à esquerda para prosseguir pista no 7, Macaco Vitor. Vamos lá, levando para seguimento da 10 curva pela esquerda, Cubeta. Então 3603 tem pista livre, autorizada a decolagem, 90 graus, uma dúzia nós, 3603. Livre decolagem, 3603. Você deparou no 1.500 pés. PLB, confirme. 163 do PLB. 163, táxi via India Alpha, ponto espera, chama a torre 186, gol 6113. India Alpha, ponto espera, 186, gol 1613, obrigado, tem um bom trabalho. Igualmente. No 884, prossegue até o 06. Portão 612, gol no 884. Oceaner 6310, sendo identificação autorizada a chegada a Mare, descendo ao 050. Desce ao 050, Mare 6310. Torre de Salvador, gol no 613, ponto espera, 0. Boa noite. Boa noite, ali mantém cabeceira no 0, no 613. Ali mantém cabeceira no 0, o 1613, gol. Sim, muito obrigado. via Upper Whisky 50 era prosseguir após Bidev e após Upper November 857 por seguro Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14 e Toquim. Decolagem da 10 com curva direita na saída da El Leda e após Leda Bidev. Controle opera em 1998. Transpõe 51-14 Cotege. Autorizado 360, de Upper Whisky 50 BDF, Upper November 857 seguro, Upper Zuluna 6 Group, Upper Zuluna 4 Toquinho, saída da pista 10 com curva direita, saída da El, poderia confirmar só a nossa transição? Azul 4070 prossegue até o 08. Prossegue até o 08, azul 4070. Gol no 077 da El Leda BDF. Da El Leda Bidev, ciente, o controle é 119.8 e transporte 5114 para o gol 1077. Correto, quando pronto, só me puxa estacionamento no 10. Ciente, quando pronto, chamará no 1097. Salvador, eu passarei 2224 para Juazeiro do Norte, é o nível 350. 2224, aguarde cópia. Iniciando 3, livre decolagem no 0, 90 graus, 10 nós no meio no 3. Iniciando no meio, no 3, gol. O passarei 2224, informa o estimado de causa, fora. Tá estimando 22:25, senhor. Esse plano foi alterado já pela companhia alguns dias atrás. 22:25, ainda não temos o plano no sistema, estamos aguardando. Alô, Salvador, boa noite, Tanto 3561. Tanto 3561, boa noite, Brasília 380, copia? Copia, Tanto 3561. Autorizado, Brasília 380, via Upper Zulu 17, decola 10, curva direita, saída gola e transição ao fito. Controle opera em 1998, o transponder 5534, Cotege. Vente da 3561, autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17, decola pista 10, curva direita, gole, ofito, 1998, transponder 5534. 5534, no transponder correto, quando pronto, chama em posicionamento no 09. 5534, chamará no 09, tá? 3561. Olha, muito boa noite, eu vou... 1613. Voo no 6113, contato radar na decolagem, suba restrito a nível de voo no 60, saída agora e vá ao fita. No 60, restrito, gole ao fita, ciente. Vitor Kilo, Quebec, controle. Prossiga. Está reautorizado agora, 2000 pés, ajustado no 011. Positivo, modifica da presente as regras, já em condições visuais, Vitor Kilo, Quebec. O Vitor Kilo Quebec, seu plano foi modificado aos 2157, descendo a 2000 pés inicialmente o Vitor Kilo Quebec, vai ser ultrapassado pelo tráfego que está agora em posição de 3 horas, 5 milhas no mesmo rumo e destino, porém mais veloz, o Vitor Kilo Quebec, descendo a 2000 pés, ajustado no 011. Positivo, está visual com tráfego, descendo para 2011, Vitor Kilo Quebec. Whisky Luzulo Controle. Eu escuto. Confirme sua velocidade. Para 170 nós. Você tem redução para condições de reduzir para 140 nós? Ativo. Do Zona 40 nós, o Whisky Luzulo vai seguir como número 3 na aproximação para a cabeceira 17. Coordenar 170, estamos aguardando. Ok, então é um minuto só para a coordenação. Solo 58, frequência livre, estacionar, boa noite. Obrigado, boa noite. 603. Divisão autorizada 340, da 3603. 35216, Salvador, caso autorizado, nível 170, via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle opera em 1998 e o transponder 5530, cotejo. Autorizado, nível 170, via Golf 677, saída Pouca. A curva esquerda, após decolando 0, curva esquerda, transponder 5530, controle 1980. Correto, quando pronto, chama em posicionamento na remota. Sente, remota 3, chamada pronta. Caçarez 2224, Salvador, Juazeiro do Norte, 350. Aguarde só mais 3 segundos para copiar. Passaria 2224, estamos aguardando ainda, falta o transponder do Centro Recife, e assim que nós recebermos, já coordenamos com ele, e iremos autorizar, confirmando, foi feita a CHG para 22h25. Afirmativo. O 603, informa que o tráfego já foi ultrapassado, está livre da restrição, subindo agora a nível de voo 360. O gol no 613, subindo para 360, o gol no 613. Está 3603, chame Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 251, 2365, 3630. 1-3325. 3325, trata 36. Já recusa o nível de voo 310. Vitor Kilo, Quebec, está autorizado 1.500 pés, ajustado no 011. Para 1.500, 1.011, Vitor Kilo, Quebec. Atingiu 1.500, visão com o campo Foxtrot Lima. Risco Foxtrot Lima, aguarde para transferência de comunicações. Ano Lima. 7. Está ciente da Whisky para autorização de tráfego. Confirme, Webjet 58. Web 5827, da UISC para autorização. Sim, não temos o plano 5827. Certo, é 50. Foxtrot Lima, chame Torre 18, decimal 6. 8,6, obrigado, boa noite. Senhor Salvador, muito boa noite. Papatango, Whisky Foxtrot Lima, visual com o campo. Whisky Foxtrot Lima, ciente, informe final de 4 milhas para a 17. Tem aeronave aqui em aproximação de ILS, passando duna agora no momento. Então, somará final de 4 milhas o Foxtrot Lima. Queda, o Vitor Kilo Quebec para garantir separação com o tráfego à frente. Positivo, 360 pela esquerda, tem condições de reduzir, caso necessário. Reduz a velocidade, o Whisky Kilo Quebec, o tráfego Vitor Kilo Quebec, correção. O tráfego está à sua frente agora 3 milhas. Reduza o Vitor Kilo Quebec. Positivo, reduzindo o Quebec. Whisky Kilo Zulu, controle. Já escuta. Confirme, o senhor está em condições visuais para modificação das regras? Positivo. O Whisky Kilo Zulu, plano modificado aos 2203, Mantendo descida 2.000 pés, faça 360 agora pela sua direita. 360 pela direita? Afirmativo, esquilo Zulu. Descendo agora para 1.500 pés, ajustado no 011. Zulu. Oceaner 6310, torre 118, decimal 6. Torre 186, obrigado. 4 Lima, 4 milhas do Foxtrot Lima. Lima, reduza na medida do possível e continue a aproximação da